Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte de nossas reflexões, como temos feito já há algum tempo, estudando os capítulos da obra Imorredoura, Nosso Lar. E no último programa, não a semana passada, a anterior, nós discutimos sobre o capítulo A Jovem Desencarnada, que era, na verdade, era uma sobrinha da neta da Dona Laura, e ela era recém-desencarnada, e então ela foi acolhida lá na casa de Laura, da Dona Laura e dos familiares, e evidentemente que ela teve todo aquele acolhimento, mas ela ainda se encontrava meio desanimada, meio irresignada com a nova situação, e a nossa querida Laura procurou se esforçar para dar um choque de realidade, né, na nossa querida, nessa querida neta da Dona Laura. E agora nós vamos discutir esse novo capítulo, o capítulo intitulado Noções de Lar, que é o capítulo 20. Então, o nosso querido André Luiz, ele assim se expressa: desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Olha que interessante, mesmo um simples bate-papo, o André Luiz estava sempre atento em aprender o tempo todo. Então, ele percebeu que com a Dona Laura ele ia adquirir um cabedal de conhecimentos maior, então por isso que ele fala, né, que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. A colônia Nosso Lar, ela considera como uma cidade de transição. Tanto é que ela se encontra nas esferas espirituais próximas ao planeta Terra, e ela se encontra numa das esferas consideradas ainda do umbral. Então, ela é uma colônia de refazimento, uma colônia de transição, uma cidade de transição, mas que se encontra nas esferas inferiores, não é nas esferas superiores. Mas não deixa de ser uma luz naquela região, vamos dizer assim. Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui... Bem, antes de entrar no almas femininas, olha só que eles sempre dão ênfase nisso, né? O André Luiz, ele sempre dá ênfase. É trabalho e aprendizado, trabalho e educação, né? Ou seja, o tempo ele é ocupado de maneira elevada, de maneira mais sublime, o tempo todo. O tempo, eles não deixam o tempo desocupado. Mesmo nos momentos de lazer, são momentos de lazer certamente para música clássica, para atividades mais elevadas, né? Vamos dizer assim. Eu só citei música clássica porque é a imagem que nós temos daqui, né? Mas certamente tem outras atividades. Muito bem, então as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender, evoluir a esferas mais altas. Então, as almas femininas, elas têm várias atribuições e o objetivo é se preparar para voltar ao nosso planeta ou galgar esferas superiores. Olha que interessante. Muito bem. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à organização da Terra? A interlocutora esboçou um facies muito significativo e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. São tantas ilusões perdidas. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Aí, Afonso e amigos, né? Ela foi levada a ouvir um instrutor lá no Ministério do Esclarecimento. Esse instrutor, ao esclarecer, ele não está estendendo mãos generosas e ele não está ressuscitando os mortos, entre aspas. Então, quando nós esclarecemos alguém, nós ressuscitamos. Pois não, João? Marcelo, eu queria buscar aqui, porque eu estava vendo, você falou, então, estão ainda a moldar o terreno, mas na realidade é mondar mesmo, com ele. Mondar o terreno dos sentimentos. Eu fui buscar aqui no nosso mestre Google o verbo mondar, para a gente aproveitar o aprendizado que André Luiz sempre aproveita. É o verbo que significa arrancar ervas daninhas que nascem entre os cereais e não os deixam medrar. Então, um verbo transitivo. Na minha edição aqui está moldar. Aqui está mondar, e na do Afonso também está mondar. Ele até corrigiu, eu falei, será que o André Luiz não quis nos ensinar uma nova palavra? Sim, sim. Aqui também está moldar. Com L? É, moldar. Não, mas aqui está mondar. E no do N, mondar. Então, mas eu acho que você deve considerar o mondar mesmo. Eu acho que é mondar. Desculpa se eu fiz alguma confusão aqui, mas acho que... é a edição original do livro. É. Então, mondar, então vamos lá, vamos voltar. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções... Por lá seria aqui no planeta Terra. Estão ainda a arrancar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal. É, tem mais, faz mais sentido do que moldar mesmo. Porque, segundo a definição aí, é arrancar ervas daninhas que nascem entre os cereais. Faz mais sentido, bem lembrado. Obrigado pela correção. Você lembra? Teve uma vez que a gente tinha uma medrar, palavra. Né? O verbo medrar. É, lembra? Exatamente, que você já aproveitou e já usou. Exato. Muito bom. Beleza. É assim que a gente tem que fazer, né? Porque espiritismo também é cultura. Muito bem. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito, né? Desde esse dia que ela assistiu essa palestra do instrutor lá no Ministério do Esclarecimento. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Então você vê que o André Luiz tem aquela sede de saber, né? Que era fruto do que ele havia sido aqui no planeta, que ele tinha sido pesquisador, né? Foi o nosso querido Carlos Chagas, né? Pois não. É uma característica dos cientistas essa investigação. Isso. Quer saber tudo, busca do conhecimento. Como é, de onde veio e para onde vai. Que é bom, né? Que é bom. E é interessante, porque quando ele estava aqui no planeta, o foco dele era aquela visão científica da medicina. Tanto é que ele é o único brasileiro, não sei se vocês sabem, o Carlos Chagas, na história da medicina no Brasil, ele é o único brasileiro que foi indicado para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Olha que coisa interessante, né? Não é à toa que ele foi escolhido para essa obra com o nosso querido Chico. Ele tinha muitas qualidades. Tanto é que as imperfeições dele, ele procurou... lá a gente percebe nitidamente que ele procurava se esforçar para se afastar do passado de imperfeições que ele tinha. E quem não as possui como nós? Ou é só ele que tinha imperfeições? Nota por essa observação que você fez que ele tinha um compromisso coletivo, né? Compromisso coletivo. Porque para ser indicado como um candidato a prêmio Nobel, quer dizer, há um interesse comunitário, planetário. Né? Tanto é que ele descreveu a doença que leva o nome dele, doença de Chagas. E a descrição foi tão perfeita que o nome foi mantido até hoje. Entendeu? Então, quer dizer, o André Luiz não era pouca porcaria, não. Oh, quer dizer, o Carlos Chagas não era pouca porcaria, não. Ele era muita porcaria. Essa questão de... E uma coisa que eu acho, assim, as obras de André Luiz, né, que eu estava recomendando, né, porque a gente, né, pra gente ler, né, porque assim, André Luiz, ele é muito transparente, ele é muito sincero, muito honesto, ele falava exatamente dos os problemas dele, como o Marcelo comentou, né, as dificuldades, né, que ele trazia lá no coração, os sentimentos ainda arraigados no início. Depois ele foi, né, com toda a capacidade espiritual dele, ele foi passando por cima, foi progredindo, avançando, né? Mas ele nos confessava, assim, nos livros dele, né, os sentimentos que passavam lá no coração dele. É maravilhoso, essa, né? Essa autopsicanálise que ele revela para nós. É muito maravilhoso para a gente exercitar com a gente. Que coragem, né? Coragem, né? Tudo isso, que coragem. Pois é, não. É igual o nosso querido Fabinho, que também é super corajoso. Faz autopsicanálise aqui conosco. Ele faz, ele vai lá no fundo e sinceramente expõe, não tem medo de se expor. Era muito legal. Abraço, Fabinho. Muito bem. Dois. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu a dona Laura. Fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Um ângulo reto. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Existe na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, a reta vertical é correspondente ao lado feminino, a reta horizontal ao lado masculino. E o encontro, o vértice, é quando eles se encontram. Né, o vértice do ângulo reto. Então, quer dizer, é uma analogia muito bem feita, né, por esse instrutor. Eu nunca pensei em analisar uma associação, uma comunhão de corações por uma expressão matemática, mas eu acho que ficou muito adequado. Bem alinhado, né? Né? Principalmente porque nós temos aí dois procedimentos que é essa horizontalidade prática, material, e a verticalidade da espiritualidade, do superior, que precisam conversar de forma pontual, né, dentro do ambiente doméstico. Eu achei perfeito. Mas eu queria ressaltar a história que ela sugere aqui, que... Pois não. O lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Será que nós temos dado atenção à nossa comunhão espiritual com o nosso cônjuge? Os nossos objetivos, os nossos planos eternos, ideais, superiores, né? Porque se nós ficarmos vinculados apenas aos condicionamentos materiais, transitórios, qualquer instabilidade, que são muitas na nossa característica evolutiva, podem praticamente destruir a relação. Mas quando você tem vínculos espirituais e esses vínculos geram respeito e admiração, a gente enfrenta as tormentas de uma forma mais digna e elegante. Sem dúvida. Mas aí, a reflexão que eu vou, assim, fazer um início dela, um esboço pelo menos, né, Afonso, é que é o seguinte, nós nos recordamos que tem várias formas de amor. Quando você busca lá a origem da palavra lá no grego, né? Então nós vamos encontrar o amor eros, o amor philos, o amor storge e o amor ágape. O amor eros é aquele da afinidade com o sexo oposto. E que, pela química, por nos fazer bater o coração mais descompassado, você acaba tendo os olhos voltados, né, para a pessoa do sexo oposto, e aí você vai em busca e acaba vendo a união física, pela atração física. Pela atração física. E a atração física nada mais é do que um início ou um estímulo para que haja o reencontro desses espíritos. Que previamente, hoje nós sabemos, previamente combinaram de se reencontrarem na presente encarnação e constituírem uma família. Então, só se produz embalagens para outros espíritos através dessa santa e nobre atração. Exatamente, pela atração física, atração sexual, por isso que é o amor eros. O amor philos, nós já falamos várias vezes, é o amor que nós temos com as pessoas que gostam da gente também, que temos afinidade, geralmente os nossos amigos. O amor storge é com os nossos familiares. E o amor ágape é aquele amor que ainda estamos distantes, mas também já temos desenvolvido, mesmo que embrionariamente, que é o amor que não espera condições, é o amor ágape, né, que é o amor que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Não interessa se você é inimigo, se não é, é amar. Quem ama, amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama. Muito bem. E aí, né, esse amor eros é o que faz nos aproximar daquele que vai ser o nosso cônjuge. Que é, vamos dizer assim, o pontapé inicial. Então, isso tudo vai servir como estímulo para que esse reencontro de almas se estabeleça. Agora, mesmo essa atração física, muitas vezes ela está envolta não apenas pelo lado físico, como também por uma afinidade de sentimentos, por um reconhecimento de ter os mesmos gostos, de gostar dos mesmos artistas, das mesmas músicas. Assim, há uma sintonia. Então, mesmo, vamos dizer assim, estando a humanidade estando distante do amor ágape, da espiritualidade mais elevada, lógico que nós reconhecemos isso, mas há lá, pelo menos, um embrião desses sentimentos espirituais. Senão as pessoas não se uniriam. Se fosse só pela questão física, duraria muito pouco. Ah, mas hoje as pessoas se separam, dura meia dúzia de meses o relacionamento. Sim, mas também tem muitos relacionamentos que duram muito tempo. Não é verdade? Agora, lógico que não deixa de ser um aprendizado, né? O relacionamento conjugal, como qualquer relacionamento, é revestido por esse aprendizado, que vamos lá desenvolvendo a tolerância, vamos desenvolvendo as mais variadas virtudes. Sim, sem dúvida. E onde nós somos convidados a nos despojar de vaidade, egoísmo e ilusão. Exatamente. Muito bem, aí a nossa querida Laura continua. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Direitos e deveres legitimamente partilhados para o tanto masculino quanto feminino. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, que lhe seja característico. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei: Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. Quando estamos naquela fase do namoro, do noivado, do encantamento, qualquer assunto é motivo de suspiro, né? De aquela coisa de arrepio, de flor da pele, aquela coisa. Tanto é que as pessoas dizem que o comportamento do namorado é o comportamento considerado ideal. Porque o namorado, naquela fase de namoro, ele tem um comportamento exemplar. Então, ele sempre pensa primeiro na namorada. É compreensivo. É compreensivo, abre a porta do carro, faz todas as gentilezas do cavalheirismo, traz rosas de surpresa ou presentes de surpresa. E isso tudo... Presente sem precisar de datas específicas. Sem precisar de datas específicas. É só por você, meu amor. É só por você, meu amor, é isso aí. Então, quer dizer, é um comportamento que, se nós tivéssemos esse mesmo comportamento nos demais relacionamentos, nós estaríamos né, com, nos despojando das, das imperfeições com mais facilidade. Olha só que interessante. Então, o assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração das suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Como que é um relacionamento conjugal? É um laboratório. Laboratório, como o nosso querido Afonso de... Alguns estudiosos dizem que até o momento das núpcias, da festa, do noivado, do casamento em si, todo esse encantamento muitas vezes é produzido pelos próprios espíritos que necessitam reencarnar. Vida e sexo. Não é? Isso está na obra Vida e Sexo. É como do se fosse uma leve obsessão. É um encantamento artificial. Porque depois do compromisso estabelecido, aí nós vamos retomar as relações nas bases que as deixamos no passado próximo ou remoto, e aí muitas surpresas ocorrem. Mas não há nada além do que nós deixamos acontecer. Então, quanto mais nós protelarmos nos nossos relacionamentos, nós vamos encontrar maiores surpresas. É muito indicado que nós, assim que tenhamos alguma surpresa do tipo, que nós nos empenhemos com muito esforço e dedicação, com muita tolerância, para que nós possamos superar as dificuldades, de preferência com base no amor e na tolerância, porque nós evitaremos surpresas futuras. Isso aí. Muito bom. Então, daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Ligações de resgate. Mas eu acho, com a dona Laura, que isso é extremamente benéfico. Não nos assustemos. Sim, faz parte do aprendizado. Resgate quer dizer estamos em condições de refazer. Estamos desejosos de retomar, de redesenhar, de reorientar, de refazer. Isso é ótimo, não é ruim. Sem dúvida. Olha só, o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Pois não, Leandro? Não, só comentar em cima do Afonso, na verdade, o que a gente acabou de colocar, é que muitas vezes também, e isso, obviamente, no momento da nossa encarnação, entra no nosso esquecimento, nós não lembramos, mas essa possível união, né, com um determinado cônjuge faz parte da nossa programação. É uma escolha que nós Sim. fizemos. Isso aí já está casado lá atrás. É assim, depois se não quiser aqui vai ser mais compromisso, como o Afonso disse, né? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito humano. Espírito feminino, né? Do espírito feminino, desculpe. Então, olha que frase importante, né? Claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Eu acho que, né, é importante a sociedade desesperado. Pois é, a sociedade refletia a respeito dessa frase do André Luiz, porque vamos dizer, se escondendo atrás de lutas, né, pretensas lutas de igualdade, alguma coisa assim, né, muitas mulheres, né, se perdem nessa questão, por não entender, né? Eu gostaria de reforçar a visão sobre esse aspecto, que as mulheres realmente elas têm, histórica e culturalmente, direito de desejarem um crescimento na sociedade, porque o papel delas foi muito sacrificado. Mas esse feminino desesperado, ele tenta igualar a sua condição se pautando pelo pior do masculino, e não pelo melhor, o que deveria ser refeito, repensado. Hoje já temos uma discussão mais avançada nesse sentido. Mas houve época em que feminismo se traduzia em igualar-se a qualquer preço, deixando de exercer a mulher e o feminino os seus mais nobres atributos. Inclusive, Afonso, eu, conversando com a minha filha, né, ela estuda, né, tá estudando, está na faculdade, e ela diz o seguinte, que é um negócio é impressionante, né, porque assim, a gente não promove esse tipo de coisa, porque não faz sentido, né? Primeiro que eu tenho maior respeito, né, sempre tive, e ela sempre conviveu com isso, então não existe essa necessidade desse desespero, porque não tem desespero nenhum, né? Então, assim, só que na faculdade é um negócio maluco, ela fala assim, não pode nem brincar, não pode falar nada, que cai um monte matando em cima. Eu falo, pô, que isso? Isso aqui é uma brincadeira, não existe nenhum. Eu não tenho trauma, se vocês têm trauma, o problema é de vocês, né? Então, assim, é muito impressionante como as moças, assim, né? E é uma idade onde as meninas se deixam influenciar. Nós, né, que já passamos dessa idade aí, vamos dizer assim, nos lembramos de como éramos influenciáveis, né? Então, assim, e as meninas são, e é um negócio impressionante. Eu, na minha época, não tinha, assim, esse feminismo, assim, eu, pelo menos, nem me lembro disso, nem me lembro, né? Mas, assim, a minha filha me conta que, assim, o negócio é extremamente desagradável, não é mais ou menos, não, é muito desagradável. João, nós não podemos esquecer que nós somos reencarnacionistas. Há muitos desses desesperos, esses gritos estridentes, que são espíritos que abusaram dos valores femininos numa linhagem masculina e que, por necessidade, voltam ao cenário terrestre numa linhagem feminina. E agora se ressentem daquilo que sempre abusaram. Sempre cultivaram. Cultivaram. Até, né? Então agora exigem o que nunca deram. Tá certo. Então nós temos que ter também um pouco de compaixão para com essas criaturas, entendendo que elas estão numa situação de resgate muito doloroso, que é um resgate moral. Não, você tem razão, muito bem lembrado, Afonso. Acho que, assim, mas eu só quis ressaltar, porque, assim, dentro dessa frase que o André Luiz trouxe aqui, mas concordo plenamente contigo. Porque, assim, é muito doloroso, né, ver essa, realmente, imagina a situação, né, que, vamos dizer, esses espíritos estejam vivendo, passando por tudo isso, né? Mas ressalto aqui a sabedoria da misericórdia, né? Como é que nós corrigimos esse problema? Veste a roupa adequada e volta ao cenário terrestre. E aí você vai ver como é que é complicado aquele aspecto que você tripudiou agora na pele. É muita justiça. É o velho orgulho exacerbado, né? Aquele orgulho de nós encarnados, né? Que, como o Marcelo até falou, né? Por uma questão de orgulho, a qualquer preço tentam essa igualdade. Que é o orgulho se manifestando. Mas o André Luiz, porque o espírito não tem sexo. O espírito é o espírito, é uma energia, né? E hoje encarnado homem, amanhã será encarnado como mulher, né? Como você falou, né, Afonso, para viver essa experiência, para resgatar alguns maus usos daquela condição que ele esteve. Mas assim, até o André Luiz, né, constitui assim, fala assim, abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Então, o espírito feminino, que é aquele da doçura, da brandura, de estar o equilíbrio ao ambiente, ao lar, né? Isso que ele até coloca, o espírito, não nem fala da condição do encarnado, que é o orgulho presente, né? Ele diz uma coisa assim, bem abrangente, da doçura, do espírito feminino, que parece que nós, seres espirituais, temos que passar pela experiência de sermos mãe, né? Eu acho que é o Dr. Jorge Andrea quem nos fala que a soma dessas experiências todas vai nos transformar num ser integral. Exatamente, isso mesmo, exatamente isso, Afonso, que eu queria chegar. Muito obrigado. Aí a nossa querida Laura, ela continua. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração; fora dela, a atividade. Olha só que interessante. Dentro de casa, a inspiração; fora de casa, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Marcelo, dá licença. Ontem eu tive uma... passei por uma consulta médica, e aí tinha lá, acho que tinha... Pediatra, devia ter, porque tinha um monte de mãe com criança. Eu estava exatamente vendo, hoje aqui, isso aqui está sendo muito fácil fazer essa análise aqui, porque tinha uma senhora lá que estava com uma no colo, dormindo, dando a mão no outro, e tinha que levar no banheiro mais uma. Falei, meu Deus do céu, que trabalho sensacional. Quanto a gente tem que agradecer para as nossas mães, né? Pelo amor de Deus, a gente deve muito a elas, né? Ô João, a mulher, ela é impressionante, né? Porque ela faz a comida, anota a receita da Ana Maria Braga, conversa com a vizinha e cuida do filho. Ou seja, ela faz quatro, cinco coisas, cinco tarefas ao mesmo tempo. Nós homens, atendemos o telefone, certo? Atendemos o telefone. Aí, o nosso interlocutor no telefone, e nós estávamos assistindo televisão. Aí, o nosso interlocutor, a gente tem que falar assim, olha, espera um pouquinho. Aí, a gente tem que abaixar o volume da televisão, senão, nós não vamos focar, não vamos prestar atenção no telefone. Uma tarefa ridícula, né? Então, olha só, nós homens somos assim. Agora, tem uma explicação científica que a arqueologia explica isso. Eu aprendi com o nosso querido, é verdade, a antropologia, melhor dizendo, não a arqueologia, a antropologia humana, antropologia humana, eu estou falando a mesma coisa. A antropologia explica, que eu aprendi com o nosso querido Rossandro, né? Então, é assim, quando nós morávamos lá nas cavernas, o homem, ele tinha que sair à caça, que era ele que ia caçar. Aí, ele saía da caverna, ele tinha que focar a caça. Porque se ele não focasse, de caçador, ele é que ia ser caçado. Então, quer dizer, ele desenvolveu um GPS natural. Ou seja, ele embrenhava-se lá na floresta, porque não tinha estrada, não tinha Waze, não tinha nada, né? E ele tinha que voltar. Ele tinha que voltar para aquela caverna lá. Então, por isso que ele desenvolveu um GPS natural. Por isso que, na média, os homens são mais orientados quando estão dirigindo ou quando vão para uma cidade que ele nunca foi. Alguma coisa assim, ele tem uma noção melhor. Ele fala, pergunta, eu falo, não precisa, eu sei mesmo. Exatamente. Quando não tinha o Waze, então ele se orientava melhor. Mas na média, né? Tem mulheres que se orientam bem também, estou dizendo na média. Agora, além disso, tinha que focar, né? Ou seja, no caminho que ele ia buscar a caça, não dá para ele ficar vendo as flores, a borboleta, não dá para ver nada disso. Ele tinha que ter um comportamento objetivo. Por isso que nós homens somos... Por isso que nós homens somos objetivos e as mulheres são subjetivas. Aí, o que acontecia? As mulheres, elas ficavam na caverna fazendo aqueles pratos deliciosos, né? Que a Ana Maria Braga ensinava, né? Com aquelas peles de onça desenhadas pelos estilistas da época. E então, ela ficava cuidando das crianças. Só que elas aprendiam, olha, essa criança ficou doente, essa vai morrer. Aquela outra criança ficou doente, mas ela vai recuperar, vai ficar boa. Aquela outra é mais esperta, mais inteligente, ela vai me ajudar. E assim por diante. Então, quer dizer, a mulher, por isso que na média, a mulher é mais observadora, é mais detalhista, entendeu? Capaz de tarefas múltiplas. Então, quer dizer, a antropologia explica tudo isso, entendeu? Mas eu queria comentar rapidamente... Lógico. Sobre o testemunho que a psicografia do Chico trouxe nos anos 40 do esquema de vida no plano espiritual. Porque muitos de nós, depois de tanto tempo passado desses livros, desses documentos, ainda esperamos, ao desencarnar, descansar. E objetivamos, eu preciso de férias, agora eu vou passar para o plano espiritual e eu não quero mais compromisso, né? Eu não quero mais me cansar, me preocupar. E a dona Laura dá uma... Doce ilusão, né? Doce ilusão, porque ela nos dá o testemunho de que lá, e ela se jacta disso, toda a família presta no mínimo 48 horas de serviço à colônia. Porque o trabalho nos desenvolve as capacidades, habilidades e nos dá o ganho do serviço ao próximo. É só saindo de dentro da concha do egoísmo que nós vamos conquistar valores definitivos para a nossa alma. A caridade é um exercício. Quanto mais praticado, mais a nossa musculatura das nossas virtudes vai sendo tonificada. Nós ainda estamos com a nossa musculatura muito flácida, né? Porque ainda nos preocupamos muito, extremamente, com o nosso próprio umbigo, antes de verificar qual a possibilidade que temos de auxílio ao nosso próximo. Dentro da própria colônia existe uma área de descanso, né? Mas a dona Laura se orgulha em dizer que ninguém da família por ali descansa. Todos dão a sua contribuição de trabalho e, com os resultados desse trabalho, são capazes de viver numa casa, de receber a neta e de alguns outros privilégios que só adquirem aqueles que recebem o soldo, o resultado da cooperação voluntária para com o próximo. Acho que isso é, desde os anos 40, quando lançaram a obra, que os nossos compatriotas vêm se assustando, alguns despertando e outros ainda causando espanto, né? Mas convidamos todos a lembrarem que o trabalho é um direito nosso, não é uma obrigação. É um direito que nos faz crescer. Muito legal. Concordo plenamente, muito bem observado, Afonso. Eu queria aproveitar aqui o seguinte, dentro dessa linha que eu falei, que toda quinta-feira eu mando uma mensagem lá para o pessoal do trabalho de quinta-feira aqui, né? Do livro Pão Nosso. E aí, essa semana, olha só a coincidência, bem que eu não acredito em coincidência, né? Mas enfim, o capítulo do nosso lar é Noções de Lar. E a lição que caiu ontem, né, quinta-feira, foi Em Família. Olha só que beleza. Posso ler aqui pra gente? É assim, é tão importante pra gente refletir aqui. Então, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aí o Emmanuel comenta assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Aí vem uma frase que eu dentro de uma coisa que o Marcelo comentou mais cedo aqui. Ele diz assim: bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam, né? A gente só pregar e não fazer, né? Tem alguma coisa errada aí que não está certa, né? Então ele continua: o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo, não é? Quantos não desanimam em função das dificuldades? E ele continua assim: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Como você acabou de dizer, né, Afonso? Não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Olha que forte. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. E ele conclui assim: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Realização essencial. Terminou. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque, né, realmente é... tudo aquilo que é bom e agradável a Deus, né? E assim, eu acho que dentro do que foi... Eu fiquei até a hora que eu vi que o título era esse do livro do André Luiz, eu falei, nossa, fiquei até... Eu falei, meu Deus, que é, os espíritos não são mole, né? Não são mole. Bem, amigos, tem alguma outra consideração? Afonso, Leandro... Fica à vontade, Afonso. Eu só queria lembrar que muitos de nós possuímos situações domésticas muito difíceis. Nós vivemos tempos de transição e estamos vivendo momentos agudos, decisivos para muitos. Então, se a sua situação doméstica, familiar é muito complicada, nós também exercitamos no coletivo para testemunhar no particular. Se não consegue ainda fazer com que inicie-se o trabalho dentro de casa, talvez porque em alguns casos nós precisamos de um pouco mais de experiência, de aquecimento, para que nós possamos testemunhar situações mais agudas dentro de casa. São alguns casos mais complexos, mas que existem. Se você se encontra entre eles, não desista, tenha coragem e bom ânimo, porque há muitos caminhos de chegarmos a um bom termo com Jesus. Bem lembrado. E uma outra colocação que eu gostaria de falar também é que numa época em que nós lutamos pelos mais variados direitos, e eu acho que é justo que se lute pelos mais variados direitos, direito da mulher, direito das minorias, etc, etc. Só que nós não podemos nos esquecer de cumprir os nossos deveres também. Muito bom, amigos. Então, essas eram as nossas reflexões do dia de hoje e desejamos que tenhamos todos uma semana produtiva. Um grande abraço, João, Afonso, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Marcos, que honra mais essa oportunidade de estudo. Muito bom. Obrigado a todos. Eu quero agradecer muito a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui. E não é da boca para fora, não. Realmente, nossa, é impressionante como a gente sai de alma lavada depois dessas 2 horas aqui de reflexões, né? Então, que Jesus abençoe o coração de cada um dos nossos queridos ouvintes, né? Um beijão a todos e fiquem com Deus. Eu quero agradecer, como João, a oportunidade que sempre nos ilumina, nos reforça alguns aspectos que estavam nebulosos, ficam mais claros com o auxílio da visão de outras óticas, como as que nos reunimos aqui. E lembrar que temos um dos nossos integrantes em missão extraordinária na Alemanha. E que ele receba o nosso abraço, na certeza que estamos juntos nessa grande jornada. E que a sua tarefa aí, nas terras alemãs, se dê com muita luz. Boa noite a todos. Valeu, Fabinho. Grande abraço. Agradecer também a oportunidade de estarmos aqui conversando, discutindo, aprendendo o Evangelho do nosso Mestre, e também agradecendo aos benfeitores espirituais, aos bons espíritos que nos conduziram nas atividades de hoje e que prepararam o nosso caminho para a nossa vinda até aqui, né? Não existe coincidência, não estamos aqui por acaso, e estamos todos unidos e felizes pela oportunidade de mais uma vez debatermos e aprendermos o Evangelho do Mestre Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Realmente é um aprendizado, né? Nossa vida é um aprendizado diário. E esse aqui é especial, porque estamos aqui falando do Mestre Jesus, da espiritualidade superior, lendo essas obras sensacionais, magníficas. Um grande abraço a todos, uma excelente semana a todos os ouvintes, nossos amigos, nossos familiares. Fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.